atrás. Não vou mais voltar. Não vou mais voltar atrás. Eu tenho sangue de outro planeta, ossos de borboleta. Amanhã eu morro. Tenho sangue de outro planeta, ossos de borboleta. Amanhã eu morro. Um ótimo dia, amanhã.